de playboy. Ela se entregou, apostou num amor de mentira. Ah, e coração não cicatriza da noite pro dia. Solteira, tem uma amiga solteira que sai toda sexta-feira. Cê ter hora pra voltar, tem sentimento, mas cada vez sente menos. E é só questão de tempo pra ela desapegar. Olha como é que ela tá. Ela ainda sofre, ela ainda sente. Mas o jeito que ela sofre é diferente. Mas o jeito que ela sofre é diferente. Ela sofre, ela ainda sente. Mas o jeito que ela sofre é diferente. Mas o jeito que ela sofre é diferente. Na frente do paredão, dá um cubo no chão, chão com copo na mão, mão toma vacilão. Na frente do paredão, dá um cubo no chão, chão com copo na mão, mão toma vacilão. É playboy, ela sofre diferente. É hit, bebê. Toda solteira tem uma amiga solteira que sai toda sexta-feira sem ter hora pra voltar. Tem sentimento, mas cada vez sente menos. E é só questão de tempo pra ela desapegar. Olha como é que ela tá. Ela ainda sofre, ela ainda sente. Mas do jeito que ela sofre é diferente. Mas do jeito que ela sofre é diferente. Ela ainda sofre, ela ainda sente. Mas do jeito que ela sofre é diferente. Mas do jeito que ela sofre é diferente. Na frente do paredão, dá um combo no chão, chão com copo na mão, mão toma vacilão. Na frente do paredão, dá um combo no chão, chão com copo na mão, mão toma vacilão.